manda ver, meu DJ. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Nesse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você. Eu sei que fui alguém, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar o seu amor. Eu sei que fui alguém, mas voltei. Uma pancada de sucesso. Vamos lá, família! Vamos pra cima. Esse cara é fera. Amor, o que fiz pra merecer? Não consigo entender. Esse cara, amor, é fera. Pra merecer, não consigo entender o que fez isso comigo. Agora não sei o que você imaginou. Se não vivo pra você, está livre pra viver. O seu amor pra viver, seja o que for, pra viver. Todo mundo está a estrela do cara. Tira-me de jejuno, a estrela pra brilhar. Hoje a fuleiragem vai rolar. Você fica me olhando de longe, me provocando. É hoje que o bicho vai pegar. Se abrir a guarda, eu pego quem avisa, amigo. É, te domino da cabeça aos pés. Logo no primeiro round, eu te ganho por nocaute. Não me apronta que eu te deixo na lona. Você quer mexer comigo? Se me cutucar com vara curta, vai dançar. Vamos lá, família! www.tecnomelody.com. Quando te conheci, logo me apaixonei. O seu sorriso era lindo e por você eu me encantei. O seu jeito de me olhar, me fazendo sonhar, me levando ao delírio a tocar as melhores canções. Com as bacanas do Príncipe Negro, DJ Edilson e yeah. Bacanas, eu vou dançar a noite inteira, o som vai rolar. Manda a K47. Banda 007. Esse cara é ele fera. É considerado onde ele chega pra tocar. É o Rubinho poderoso, a nave vai decolar. Tu sabes, filho. Se prepare, vem meu bem, esse show vai começar. É o Rubinho com seus pelos, a nave vai decolar. Essa menina quer curtir, ela gosta de dançar. Let's go, meu DJ. Número um é sempre número um. Chega de ser envolvido pelo seu olhar, que sabe me hipnotizar. Eu te confesso que sinto atração por alguém, mas só você é o meu bem. Por quê? Não acredito. Por quê? Nem eu espero. Te tocar. Foram beijos tão banais. Foi um choque quando eu vi. Eu não queria te ferir. No pior jeito eu descobri. Vamos fazer a pedra, Rubinho respeitado. Yeah. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubinho. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubinho. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubinho. O som que bate forte é o novo Rubinho. DJ Eduardo, o mestre das mixagens. E DJ Jonathan, o original. Jonathan! Chegou o novo Rubi, o show vai começar. Com a nave do som, você vai viajar. O sistema Line Way fez a nave decolar. Agora é pra você dançar, agora é pra você curtir. Com DJ Asayag e o novo Rubi. Vamos pra cima. Considerado, vamos fazer a pedra. Rubi é respeitado. Faz a pedra, faz a pedra. faz a pedra, faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. O som que bate forte é o novo rubi. Vamos nessa balada com a nave do som. É o poderoso rubi. Essa nave é um show. Agita aí, galera. Vamos fazer a pedra com o novo rubi. A nave é do som. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. Vamos lá, família! www.tecnomelody.com. Agora, esse cara é fera. Porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor. Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou. Mas eu não deixei de te amar e quero te reconhecer. Manda ver, meu DJ. Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção. Agora é som, meu amor. Esse cara é fera. www.melody.com. Sei que você vai pensar quando a nossa canção tocar. Eu sei que vou te encontrar mais uma vez quando a noite chegar. Quem vai querer o cozido que acabei de preparar? Um caldo gostoso que só eu sei dar. Quem vai querer o cozido que acabei de preparar? Um caldo gostoso que só eu sei dar. Vou dar o meu cozido pro DJ Dinho. Será que tá comendo lá na casa do vizinho? Ele é chegado a comer um viadinho. som do sucesso. Querido DJ Moisés, o incomparável. De novo.